Ligo os mano, chama as mina, ligo os louco do mundão. Aqui se pá é boas novas pra quem quer a salvação. Sem persuadir com as palavras, é no agir do Santo Espírito. Eu sei o que é isso, sei bem o que é isso. Usar chavão na multidão, manipulando a razão. Fez descrente padecer com tantas exploração, mas eu não. Eu escolho a Cristo crucificado, que tem os pés, mãos marcados pelos pregos no Calvário. Eu trago algo que talvez escandalize. Quero falar de Jesus Cristo de uma forma simples. Preferiu deixar sua glória, todo o seu reinado, pra morrer por mim, por ti, mesmo ainda no pecado. Não quis nascer em um palácio coberto de ouro, preferiu nascer em um barraco beirando um esgoto. Esse é Jesus Cristo, prazer, tudo bem, que não te quer pelo dízimo nem pela oferta de 100. Deixa eu falar, esse Deus anda do nosso lado, acolhe o excluído, valoriza o desvalorizado. Chegou na favela de São Mateus, me disse assim: eu tenho uma obra em sua vida, eu te escolhi. Me deu valor quando eu era rejeitado, filho de mãe solteira, vai ser bandido ou noiado. Aos 27 anos eu tô firmão, eis-me aqui, servo de Jesus Cristo, verdadeiro rei dos reis, irmão. Pra fazer valer a pena seu nome conhecido em vários cantos, vários estados, aonde for preciso, aonde chega a minha voz, eu quero anunciar que o verdadeiro Jesus Cristo esteve nesse lugar. Não é chavão, nem algo persuasivo. Falo de Jesus Cristo e o verdadeiro está vivo. Ele está vivo e habita dentro de nós. E aquele que o reconhece, escuta sua voz. Não, não é chavão, nem algo persuasivo. Falo de Jesus Cristo e o verdadeiro está vivo. Ele está vivo e habita dentro de nós. E aquele que o reconhece, escuta sua voz. 18 anos de idade, entreguei minha vida para Jesus Cristo, o verdadeiro. De lá para cá, vários aprendizados, aprendendo a amar, cuidar de vidas dos menos favorecidos. Enquanto nas instituições se pregavam ser cabeça e não cauda, eu tava lá, saindo do Conquista, indo lá pro Laranjeira, às vezes sem nenhum real no bolso, mas cheio do amor do Espírito Santo de Deus, cheio do amor de Jesus. Eu sei, quando ele voltar, vários vão cair, fazendo do sagrado algo profano, usando da verdade para se promover. Deus está vendo tudo, irmão. A justiça dele virá, e o próprio Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas que foram derramadas por causa da injustiça. Líderes apelando dízimo, querendo barganhar Deus, fazendo dele um simples mordomo. Ai desses infames, porque de Deus não se zomba, irmão. Deus, ele é pai, ele não é seu parceiro de roda de botequim. De Deus não se zomba, não se escarnece. Eu creio no Cristo verdadeiro. Eu creio no Cristo verdadeiro que virá com justiça. Eu vim de lá, pequenininho. Eu sei bem como funciona tudo isso. As atitudes importadas do outro lado da América. Matou a fé de muitos, fez muita dona de casa chorar. Manipuladores de orações pelas notas de 100. Quem não teve opinião formada se tornou refém. É difícil, eu sei, chega a ser revoltante ouvir que a oração da diarista não foi importante. Quanto a do empresário que acabou de ofertar um valor que somado é até difícil de decifrar. Deixa eu falar, Jesus Cristo não faz parte disso. Aquele que o reconhece vai entender isso. Em meio a tantos lobos disfarçados de cordeiro, ainda existe um povo fiel, verdadeiro, que não se rende às ofertas de Baal, que prega o evangelho verdadeiro, o da salvação, que não precisa barganhar para ter algo em troca. Vive a simplicidade, batendo de porta em porta. Da água que tem sede, comida ao faminto. Mateus 25, versículo 35. Pra fazer valer a pena seu nome conhecido. Em meio aos jovens, às crianças, a quem for preciso. Aonde chega a minha voz, eu quero anunciar que o verdadeiro Jesus Cristo esteve nesse lugar. Não é chavão, nem